parir meu filho pra nada, engravidado de solidão. Isso não, nem que eu morra todo dia, chover o sangue na calha, tornar inferno de novo o chão. Isso não, só se for na covardia, deixar morrer a imaginação. Oh não, isso não, isso não, decretar o teu perdão, a verdade impugnar, dar veneno pro teu cão, invadir o teu lugar. Descruza as tíbias do crânio, liberta o som da palavra não. Diz que não, diz que não, mostra a tua hegemonia, deixar morrer a imaginação. Oh não, isso não, não, sufocar a expressão. No teu pão, pôr cimento no teu ar, exigir do coração que parasse de pensar. Isso não, sufocar a expressão ou fingir te libertar, pôr cicuta no teu pão, pôr cimento no teu ar. Exigir do coração que parasse de pensar.